Super Controle. That's right. Está começando mais uma edição do Super Controle Podcast. Nessa sua edição Pocket, claro, então dessa vez falamos sobre jogatinas e algumas notícias comentadas relevantes ou não durante a semana. Hoje é que dia mesmo? 7 de outubro? Ah, eleições, o dia de eleições. A festa que Eric curte. Eu sou o Matheus e eu estou aqui com o Augusto Fuca. E mais um cast versão Pinto de Feijola Pocket. Rodrigo Lanzonetti. Olá, tudo bem? Agora são 20 horas e 33 minutos. Frajola. Interromperam no jogo Final Fantasy 13. Tô triste. No jogo. Opa! Juliano Mosna. Estão me chamando de Juliano agora. É a segunda vez. Segunda vez. Falou lá no comentário que só te chamei uma vez. Eu vi. Primeira vez a participação num cast da quinta-feira. Caio Rufino. Olá, chapas. Aqui o Sol é Caio Rufino, o Rufinex. Tudo bem com vocês? Sim. Olha ali. Tudo bem, Rufus? Tudo bem. Vamos lá, então. Faz muito tempo que a gente não grava um Pocket, né? Então, nesse primeiro bloco, a gente vai falar de algumas jogatinas. Opa. Mas antes, a gente vai imitar o Games on the Rocks. E aí, o que vocês fizeram durante a semana aí que a gente não fez nada? Ah, cara, eu estou vendo seriados, agora começou mais uma temporada de Dexter, com revelações aí, vamos ver. Sim. Olha aí, ó. Parei na terceira temporada. E, nada dessa, né? Iniciou também a última temporada de Fringe, só eu continuo acompanhando, né? O Julie não, parou no mundo. Julie está na dimensão... alternativa. Por que não? Eu não vejo mais nada. Resumir minha semana pra vocês. Eu fui trabalhar, fui pra faculdade e dormi. É uma vida triste. Então, assim, eu continuo também na quarta temporada do Breaking Bad, que tá foda, né? Já vi. Extreme foda. Meu Deus, eu comecei a assistir Breaking Bad. Que é aquilo, cara? É foda, né? É foda. Nossa. É Marise Costa, professor de química. Uma ABS, Matheus. Lanza, pai de ser Lanza. Olha ali. Vou passar para Lanzonete, porque só estou vendo seriados. Eu também assisti o seriado, deve ser Old But Gold, mas eu comecei a ver nessa semana na Record uma sátira na do... Na Record, beijo! Uma sátira do The Mentalist, que é Psy. Muito divertido, o detetive negão, que é o cara que sapateia, o outro que adivinha as coisas e é o fracota que joga areia na cara dos outros, e tem o fodão com o adjuvante que é o que mata em todo mundo. Eu sou o que joga areia. Que isso, é um hack and slash, beijos. Que é isso aí? Também, direção com tudo, com Batman, direção com o The Mentalist. É brasileiro? Não. E putou na boca. Eu achei muito massa. Tipo, o seriado diferente, pensei, todo mundo deve conhecer, eu não achei nenhum canal, acabo vindo a Record. Seriados, todo mundo sabe que é no SBT, depois da 1 da manhã. Lá passa todos os teleseriados. Teleseriados. Outra coisa que eu assisti essa semana, achei... Podem me chutar se vocês não gostaram. John Carter. Filmão divertidíssimo. Fuca, você sabia que no anime Zone of the Enders Dolores, nosso amigo James Lynx é chamado por cara de John Carter de Marte? Well, você tem 8 anos, você tá me assistindo? Eu também assisti Abby com Golias, Ronald Golias. Beijo, Julieta! Se tu lembrou do Golias, desafio aqui os nossos ouvintes. Quero todos os episódios daquele programa que tinha na Bandeirantes de tarde, aquele do supermercado, supermarket. Um beijo. Beijo! Acabou a internet! Acabou a internet! Ricardo Corteleal. Supermercado, todo mundo comprando, quem vai ganhar os pontos é comprando. Cuidado com o carrinho batendo no outro, é Acabou a internet! Hashtag chupa Gabi. Hashtag chupa Gabi em homenagem ao nosso amigo carioca Dico. Chupa Gabi? Longa história. O Frajola disse que assistiu Prometheus. E aí, que tu achou do filme? Maneiro, né? Eu ia Prometheus e cumpriu. Pera aí. Nossa. Nossa, sabe quem fez essa piada? Mal Saldanha, ABS. E aí, é uma merda o filme, fala a verdade, né? Cadinho é foda, Cadinho, Leleco é mais foda aí. A pedra girando e os caras correndo, pica-pau, né? Pica-pau. Tudo a ver. Pica-pau, né? A árvore... Vai dizer que não, por que não foi pro lado? Não, assim funciona. Então tá. Um filme triste. Vamos pro nosso primeiro bloco aí, falar das jogatinas. E o Julie, cara! O Julie falou que não fez nada. Só dormiu, comeu e... E tu fez o quê? Eu não fiz nada, só bebi. E votei nos comunistas aqui, ó. Hashtag comunismo. Não, eu vou falar sobre esse teu voto aí de comunista, assim. Júlio disse tudo antes. Esse Partido Comunista é um partido hipster. Eu sou do passado. Hipster vive do... Eu assisti Magic Mike só. Conhece Magic Mike? Aquele do Channing Tatum pelado? Vi pela Six não assiste filme com pessoas de roupa. Nenhum. Ah, mas filme é bom. Pô. Faz bem é de... É do Sudenberg. A pergunta é, supera faz bem de... Interrogação? Não. Ah, meu lindo. Atenção, tem uma novidade. Pois não. Caio Rufino está namorando a partir de hoje. O que é isso? Pois não, tô namorando sim. Olha ali. Comecei hoje. Só um pouquinho. Fuca. Ele chegou lá, votou na urna, ela falou: gato, se tu votar desse candidato, eu namoro contigo. Foi na urna. Confirma. Não, ele vai a São Paulo, Matheus. Sabe o que é? Ele não vai a São Paulo, porque ele está namorando. Não. Começaram a zoar toda a história, né? Ele não vai. Game over. Ele não vai a São Paulo porque ele. Não. A história não é essa. Faltou grana mesmo, tá difícil aqui por causa que tá perto dos vestibulares e tudo mais. E ficou foda. Então tá. Looper, vocês querem que eu fale alguma coisa? Looper é tipo um filme de viagem temporal, assim, que é basicamente os caras mandam o cara que vai ser executado e simplesmente ele vai lá e atira. Aí foi uma trama de... Eu não posso dar spoiler, que é um filme completamente, assim, de plot twists e tudo mais, mas acho que vale a pena, assim, assistir. Se você tiver uma meia, sabe, só pagar uns 10, uns 15 reais, assim, pra assistir um filme, tá de boa. É, o filme é Carlos assim, Barbosa, né? É 6. 6? Meu, que cast é esse? Vamos lá. Primeiro bloco, jogatinas comentadas. Essa semana eu terminei Peace Walker, não vou falar porque a gente vai fazer um cast, né? Eu já comentei. Pistolinho, o caminhador de xixi. Cara, 28 horas eu levei pra terminar o jogo. É bastante, né? Pra um jogo de portátil, né? Acho que eu joguei a versão HD. E eu tô jogando L.A. Noir. Muito bom, cara. Acabou com a Frajola, tu gostou? É. A Frajola. Falei assim, Frajola, tu sabe que o jogo é da Rockstar, né? É, com todo respeito aí, Lanzonetti, só que L.A. Noir não é um tipo GTA, né? Eu acho que não, pelo menos. Fala logo, Garuto. Não é tipo GTA. Fala logo, as missões tu não precisa andar no mapa pra fazer. Tu pode simplesmente fazê-las. O jogo não é da Rockstar, é da Team Bond. Só que agora o nome é da Rockstar, sabe? Sim, o L.A. Noir agora é da Rockstar. Team Bond. Pegaram e teve uma treta aí. Agora o novo jogo da Team Bond é putas de troféu. Legal, né? Ele é velho, mas eu tô tirando atrás do ano passado, né? Vocês sabem que muito passado tem muito jogo bom, então let's go. Velho é eu jogando Final Fantasy 6, isso é velho. É, mas isso a gente jogou há muito tempo atrás, então ABS. Então tá. E, cara, é bem interessante, eu vi lá no Lanzoni, achei maneiro, assim, a história do... Eles estão envolvendo o Black Dahlia agora como assassino. Tu assim. Curte a época Six, tu acha bacana? Eu tô achando muito foda. É? Ele dá todo... O que dá todo esse clima, eu acho que é a trilha sonora do jogo, que dá todo um clima sim. Muito foda. Tô jogando a versão de Play 3, tá? Eu não joguei a versão... PSN ou eu disco? Eu tenho a versão de PC, mas o amigo meu me emprestou de Play 3, então vou jogar... Tá, PSN ou disco? Disco. O cara me emprestou o jogo. Bom, eu não vou falar muito dele, porque a maioria já conhece e tudo mais. Sim. Ele se passa em 47. Entre 46 e 47, época daquele famoso crime Black Dahlia. É. Cole Phelps. Ô, Six, você tá em qual departamento agora? Eu tô no segundo. O segundo é assassinato, né? É, exatamente. Que nossa, aquele, o parceiro dele é sensacional, né? O gordinho lá. Ele é muito bom. As tiradas são sensacionais. Com certeza. E por que que tu bebe? É porque tem uma filha e ela vive pedindo dinheiro. Então é muito maneiro. Mas tô na segunda parte dos assassinatos, por isso que tô pensando que talvez tenha alguma história com o Black Dahlia. Tem aquele escroto lá, o primeiro policial, não é parceiro dele, é aquele cara que aparece no fim do primeiro capítulo. Que ele o cara de narcóticos, de Vice. É verdade. Vice. Eu não sei, acho que eu vou ficar com ele depois, né? Todos esses caras aí, tu vai passar e quando tu vai pra Vice, se eu não me engano, é até na mesma delegacia. Acho que só quando tu é Arson é mais além. Eu sinto muita pena de, tipo, ele não é um GTA, né? Ele é mundo livre, ele é um mundo aberto, mas tu tem a opção de não fazer isso, sabe? Tu pega carona com o cara lá e tal, tu pode ir pro... Sim. Pro onde é que tá lá a missão diretamente, sim. Sabe? É muito maneiro, tipo, daí pegar as pistas e tal. E, cara, aqueles gráficos pra jogabilidade, pra mecânica do jogo, de questionar o pessoal, é muito foda. Muito foda. Tu vê a expressão facial é muito foda. Muito bonito. Que eles capricharam bastante na questão de captura de movimentos do rosto dos atores e tal, sim. Né? Tu é que se for ficar viajando na cidade dirigindo, a jogabilidade não é tão boa assim, é mais focada nas investigações. E tem o... Eu acho que parece muito mais um adventure do que um jogo de ação mesmo, né? Muito mais um adventure. Tem algumas cenas daqueles street crimes que a gente faz às vezes, né? É importante fazer todos. todos. Sim, mas tu tá indo assim, tu tá... No jornal? Vamos lá pra pista tal, né? No jornal também. E aí toca a sirene, tipo, ó, tá acontecendo um assassino, aconteceu alguma coisa aqui, daí tu pode... O rádio toca e tu... O rádio toca e tu aceita, se tu vai aceitar ou não fazer isso. Ou não, sabe? Mas daí é mais ação, é mais... Platinei, perdão. Ah, mano, uma coisa meio ruim desse jogo, que tipo, você vai interrogar um cara, um líder da máfia, ou um, sei lá, um drogadinho da rua, eles têm a mesma reação, né? O líder da máfia não sabe fazer um pouco mais discreto, algo assim. É, eu até acho que isso aí, como é a primeira vez que eles usam essa mecânica, ficou legal. Porque... Mas é muito na cara, assim, quando eles estão mentindo ou falando... Tu olha pra eles, estão olhando pro lado, assim, ou olhando pra cima, assim, tipo, estão mentindo e tal. Não, mas tem um dois que engana bastante, vai ver mais além. Tem que dar até uma risadinha que pensei que tá mentindo e dúvida e tá falando a verdade, saca? É, sarcástico. É, que até agora, assim, foi bem fácil, sabe? Teve um caso só que eu errei 3 questões, assim, de 5, deu... Como assim, velho? Tipo, é importante coletar bastante pista, né? Que te dão muito... É muito interessante procurar uma coisa no cenário, assim. Claro, tu não precisa fazer isso, né? Sim. Mas é mais fácil pra ti depois quando tu vai interrogar alguém. Não, com certeza. Isso é muito foda, esse jogo muito foda. Tá, só que eu, como todo jogo da Rockstar, ele tem bugs, já sofri 2. Pra jogar, ela está aqui rindo, mas é true story. E ele enjoa, cara. Tipo, eu jogo um capítulo, sabe? Que tem um capítulo inteiro, como tu é do assassinato ou do coisa. E tem várias histórias dentro, né? Eu faço no máximo 1, 2, assim, e eu paro. Porque é muito igual, saca? Se torna muito igual, repetitivo. Eu, tá, ok, vou dar um tempo, depois só, eu volto. Só posso dar uma dica do caso Black Dahlia, que eu achei legal. Não sei se vai ser spoiler ou quê. Tu não vai resolver o caso propriamente dito. Não, mas não tem... Porque, tipo, até hoje não resolveram, então... Sim, a história é original, sim. Mas tem pistas e tem um cara que tá querendo, tipo, se fazer pra Black Dahlia também. Então não é focado nisso aí. Não, é muito foda. Ô, Six, você vai chegar na parte de drogas, cara. Você vai querer jogar batidão, que é a melhor parte do jogo, na minha opinião. É muito bom mesmo. É, eu tô no segundo. Eu nem fui muito atrás ainda de caçar coisas, porque eu vi que tem muita troféu bizarro. Tipo, entrar em todos os carros e coletar todas as pistas. Isso é fudido. Eu não vou ter tempo pra isso, não. É fudido. Tu viu os flashbacks que mostra ali no exército e tal? Sim, sim. Tanto o flashback quanto a questão do jornal, quando tu pega, tu vê uma historinha. Ah, o jornal eu peguei 5 até. Cara, é interessante. Pegou todos até agora certinho. Não, são 13. Até onde tu tá no jogo. Ah, tá. Aí o que eu ia dizer, cara, é importante fazer tudo isso, que no final tem uma ligação. Eu acho muito a fuder, sabe? Entrou em casa, né? Pô, maneiro. Pior. Não, os caras mandaram muito bem no jogo, sério. Principalmente assim, tipo, nem gráfico tanto, mas é lei, eu não sei como é que ela é, mas tá muito foda, cara. As pessoas na rua, eu tenho muito medo de bater nos outros carros, principalmente sabe, tudo muito bonito. Sabe o que, que eu acho bizarro, que não sei como é que não é problema de direitos autorais? Tem uma missão mais ali que vai ter a ver com filme, uma companhia de filmes, sabe? Tem a ver com o período do filme. Eles citam Warner, citam Paramount, eles citam as companhias mesmo, sabe? É a última do primeiro capítulo. Ah, de spoilers, cara. Pena que deu aquela treta com a Rockstar e com a Team Bondi, porque, tipo, dois seria essencial, né, velho? Visto final. Só uma coisa que eu acho errado, que é a corrida, né? Tem segurar o botão, e tipo, eu tô acostumado a ficar apertando, porque tu tá correndo atrás do cara uma hora, e parece que é automático, tu tá segurando o botão, sabe, daí ele vai, é muito escroto isso aí, devia apertar rápido, e quanto mais rápido, não, mais mas rápido, tem uma hora correr. Que tu aperta mais rápido, sim, não, tu só segura, e ele vai correr. Eu lembro quando é uma perseguição, não, é, quando tá bem perto, fica apertando o X, que ele vai mais rápido pra isso, mas tipo, quando ele tá longe, eu quero correr mais, dele não, ele vai lá no jeito dele, eu acho muito escroto isso, mas beleza, basicamente é isso, o jogo é de 2010, né, o 2011. Todo jogo da Rockstar sai em maio de 2011, maio de 2010. É, não é tão velho, mas pra mim, esse ano eu acho que eu não joguei muita coisa deste ano ainda. Mas cara, okay. Eu também não. Mas vamos lá. Eu joguei o terceiro episódio de The Walking Dead. Tô aguardando o quarto, que vai sair agora esse mês. Logo, logo aí. Não vi o trailer, porque eu não quero nenhum spoiler. Mas o 3 é muito foda. Conseguiu ser mais foda que o segundo. Pode isso, Matheus? Não. Coisa foda, meu. Tristeza, ó. Eu fiquei... Tu ficou com qual personagem? Em qual momento? No segundo... No primeiro capítulo, já. Eu fiquei com a mulher. Ah, sim. Claro. Mas tu não pegou a mulher. Mas, sério. Quem escolheria o cara, velho? Eu. Que a mulherzinha lá, Chinesinho, cara. Cara, não, mas as revelações são muito fodas, cara. E o próximo episódio aí, tem aquelas cenas do próximo episódio, parece que tem, foda, tem tenso. Né? Vai ser tenso all the time, tá? Esse esse lance de lançar por episódio aí não é tão legal assim. É e não é. É e não é. Eu acho tão legal. Tenho... Não, mas então faz assim, nem eu. Espero lançar todos e depois eu começo a jogar. E aí? Tá, pois é. É uma opinião. Eu já acho meio que meio bacana esperar até. O cara fica meio na ansiedade, assim. Eu acho legal, sabe? É que nem agora. Eu também acho que pra um jogo assim até que funciona, né? Tem que funciona. Pro Walking Dead funciona. Pro Tales of Monkey Island lá não funciona. Eu joguei até o terceiro episódio, daí saiu o quarto lá. Ai, tô foda, uma merda, então. Tá. Tá um saco, bom, então deixa assim. Finalizei então Final Fantasy VI, mas só vou falar sobre esse jogo num cast que vai acontecer aí, que vai dar briga. Só vou dizer que vai ter gente chorando. É o melhor Final Fantasy. É o único que eu joguei, isso que é o melhor. Olha ali. E estou jogando Peace Walker, que também só vou falar no cast em seguida. Fuka está misterioso. Estou no meu capítulo. Pós-prólogo, pós-prólogo. Não jogou nada, então. Não, calma. Eu comecei há pouco. HD. Só quero falar, complementar com esse pessoal. Sim. O capítulo 5 só abre se tu fizer as Extra Ops, tá? É o prólogo e mais 5, né? Termina, isso. O prólogo e mais 5, é. Tá certo. Acho que é isso aí, é. E aí o quarto termina e o jogo acaba, sabe? Meio que acaba, assim. Não, acaba. Dá tudo assim, passa os créditos e tu... mas que final, merda. Uhum. E aí começa, joga e tal coisa pra fazer o capítulo 5. Daí tu vai ter que abrir o capítulo 5. Ah, legal. Que tu vai ter que descobrir sozinho. É meio complicado, mas é funcional. E o capítulo 5 é o que mostra mesmo a história... Tudo. Canônica do Metal Gear Solid. Se não... tipo, é uma história whatever, assim, qualquer que podia estar acontecendo em qualquer momento da história. Ok, né? Vamos lá. Então, termine todos. Sim, lá, com certeza. Então tá, agora eu já passo para o lado. Platinei Uncharted 2, platinei Heavy Rain, joguei tudo de novo, porque eu descobri que não era o jogo que tava dando pau, era o meu save. Fiz o pior final isso de cara. Isso que dá pegar save dos outros, né? Eu tenho argumento. Não dá pra copiar o save do Heavy Rain. Beijo. Eu tenho argumento. Não, mas nenhum de Play 3 não dá. Eu tenho argumento. Não existe mais. Toma, assim, obrigado. Fiz o pior final de cara, que me faltavam dois troféus. Que era o de achar todas as pistas e o do crime perfeito, certo? Eu pensei, pá, vai dar, o último final era a platina. Aí eu vi na internet, não, tem que ser todos os finais mesmo save. Opa. Por Deus que eu botei atestado terça-feira, eu tava de cara, fiquei em casa o dia todo jogando, platinei. Botei atestado. Como você tem coração pra fazer o pior final, cara? Eu não consigo deixar os caras morrerem. Como é que tu conseguiu atestado, me diz? Botei atestado, eu tava meio mal no disco, tava estressado. Não, ele falou pra mim, ele meteu sabão nos olhos e foi lá e o médico olhou, conjuntivite. Não, foi dor nas costas mesmo. Ah, tô com dor, fui pra casa, ele dormiu no chão, né? Das 9 da manhã até as 10 da noite. Todos os finais. Dormiu no chão, acho. E terminei sábado Modern Warfare 3. Saiu para PlayStation 3, que eu joguei. Tem também para Xbox e tem também para PC. Não sei se tem para Wii algum. E tem que o jogou? Tira o PC. A melhor versão de console é do Xbox. Cara, Play 3, incrivelmente não. Acho que é porque já tá começando a terminar a geração. Cara, é meio feio os gráficos. Algum de vocês jogaram todos Modern Warfare? Eu joguei 1, 2 e 3. Virei todos. Muito bom, né, cara? Pra gente, nego fica zoando da história, só que eu achei a história bem legal. Vocês vão jogar, senão eu vou contar spoiler. Vocês vão jogar? Eu vou jogar. Muito foda aquela parte que tu tá lá na República Tcheca e tá lá o Capitão Price invadindo lá a sede do Makarov e de repente ele fala no rádio do Yuri, eu sei que você está aí. E o Soap só grita, pule, Yuri! Aí explode, cai aquela rocha do prédio em cima do Soap. Soap morre. Beijos. Capitão Price fica muito puto. Você jogou dois jogos inteiros com Soul pro cara morrer aí no começo, velho. Muito foda, muito foda. Ah, não foi bem no começo. Meio que na metade e pro fim, saca? Aí você joga com Price no final também, sim, é bem legal isso. Mas só pra recapitular, cara, mostra a destruição em Nova York, em Paris, tu termina lá as destruições, a Torre Eiffel cai na tua frente. Mostra em Berlim também, destruição no Reino Unido, se não me engano, aí tu vai lá na República Tcheca pegar uma cara. É, que a menininha morre, né, no atentado. Aham. Aí tá lá o Soap morto, aí o Capitão Price dá um socão e pede seu traidor de merda, Soap confiava em ti. Aí dá um resumo de toda a história, dá flashback, mostra tu mora naquela missão do Modern Warfare 2 lá, que Kill Russian, No Russian, que é o nome da missão, que mata todo mundo no aeroporto. E última missão, os caras pegaram a armadura de StarCraft, um beijo, e saíram matando todo mundo. Tu controla o Capitão Price. E ele tu, só é bem simples demais, né? Ele é muito simples. Cara, mas assim, ó, por mais que eu digo, ah, é comercial. Meu, tem que admitir, as cenas são muito foda, cara. Revolucionou mesmo o First Person, saca? O Modern Warfare. O primeiro lá é muito foda. Primeiro os três, cara, os três são muito foda. Você podia lançar uma coletânea. E uma coisa que eu gostei, não, pra mim, não deixou furos pra uma continuação. Não, não. O 2 eu acho o melhor dos três ali. Eu acho que eu me diverti mais no 2. Cara, o 2, eu lembro que eu botei ele, fiquei 2 horas e meia jogando, meus amigos olhando assim. É que o 2 tinha umas novidades pra época. Duas horas e meia. Foi o primeiro jogo do meu PS3. Meu tio ficava viajando pros Estados Unidos, ele ficou na fila pra comprar no lançamento, velho. Olha aí, isto. Ah, é muito bom, deixa eu me lembrar. Ah, joguei um pouco de Double Dragon Neon. Eu não joguei, eu tô esperando meu primo chegar em casa pra nós jogar em 2. Joguei os 2 primeiros capítulos. Porque sozinho. Adquiri mais um controle no Paraguai, 80 pilas. Eu tô com o Scott Pilgrim lá parado também. Sim, de Scott Pilgrim, eu joguei. Bom, eu não sei quando foi gravado o último Pocket, não sei se eu tinha começado... Duas semanas atrás. Mas eu caí de boca, ó, caí de boca no Final Fantasy XIII. Ó, lindão, né, Frajala? É, a cara do Six. Nem o Fuca tava falando pra mim, o que salta dos olhos são os gráficos. Isso aí, isso aí. E a Lightning. Não, todas as mulheres são bonitas. Feng. Eu sou A roupa é macho. Eu acho tribunista. Vanille é mais vestido. Eu acho que é um jogo lindo. A Vanille mostra a barriguinha. Mostra a barriguinha. Mas mesmo assim... Esse Old Dreamcaster, saberão. Mostra a barriguinha. E o Hope é futuro cavaleiro de Andrômeda, Sensei Omega. Beijos. No meu time só tem a Lightning, a Vanille e o cabeludo negão lá. É tu? É tribom, cara. Tu? A minha melhor parte são as três mulheres, sabe? Pra mim não tem melhor. É, que tem aquela a Vanille também é boa, né? Já comeu? Tem bastante ataque. Já comeu? Cara, o Fantasy 3 tá jogando no Play 3, né? Comprou o Play 3. E tá jogando direto, né? Eu venho aqui de noite, dá uma volta, falo com o Diogo, tá aí. Tá aí cego já jogando. Ganhando level, né? Muito stream. E aí, o que você tá achando da história, da jogabilidade, dos gráficos, do som e tudo mais? História não tô muito ligado, porque é bastante complexo ali. Ai, então, Jesus! Por cima, só. Não dá pra entender muita coisa ali. E jogabilidade, o Six chutou, criticou aquele esquema do... Eu cheguei numa parte ali, que nem tu falou o nome do lugar. Ele chegou no Grand Pulse, ele não usa mais o Autobeto. Depois de 10 capítulos, tu pode apertar outro botão. Grand Obrigado. Pulse. Não, porque como eu ganhei bastante level, era fácil vencer os inimigos. Mas agora... Hoje de tarde, eu estava aqui, vamos ter que voltar, vamos tomar uma breja depois, vamos. E eu falei, Frajola, dá o controle pro Chris, é só apertar X e ir pra frente no jogo. E ele ficou brabo. Falei, mas é isso aí mesmo? Você tá fazendo isso aqui há 10 dias seguidos? Diz que não. Não era bem assim. Agora, toda batalha, antes de entrar numa batalha contra o inimigo, já tem que configurar. Tem que configurar, é verdade. Antes de entrar. As estratégias mudar lá os empreguinhos. Os empreguinhos. Isso aí usava nos Final Fantasy bem antigo, né? A classe trabalhista. PT. Mas falaram que a história é uma merda complicada. E é uma merda complicada. É chata, então. É difícil entender, porque é viagem demais. Até pra Japão, assim, a viagem, sabe? É. Terminaram aí. Tem um cliffhanger pro final mesmo, ou devia ter terminado no 13 mesmo? Sim e não. Ah, então. Ah, dormir. É. Sim e não, porque, porra, os caras são cristalizados. Uepa! Alô, galera! Desculpa, beijos. Eu gostei bastante do jogo, mas os personagens não são tão carismáticos como o 7, o 8. 7! Claude Fraude! Quando tu virar o jogo, tu vem falar comigo. Opa! Sabe que eu não virei porque é ruim! Vocês viram a lista da IGN, né? Dos top 10. Super Final 6 e Chrono Trigger, beijos. Tu viu o Final 7 lá nos jogos que não virei. É toda a lista do IGN. Super do Mario. Só que essas listinhas aí não tem nada a ver, né, cara? Vamos concordar. Tu joga Alien Swarm, que é muito mais fácil. Vira um RPG, então. Troféus, vamos comparar 14 a 10. Vamos comprar Super Adventure Mario. 1 milhão. Cara, puxa o assunto dessa discussão. Fica quieto, então, assim. Discursão aí. Mas então, resumindo, tá bacana, Frajola. Tu tá curtindo? Eu não vejo a hora de jogar em casa e jogar. Olha ali. Chego em casa, tomo banho, como um negócio, na tiro na cama e vou jogar. Frajola old times, hein? É. Mas o personagem curtiu, né, cara? Ó, o gordinho vai ficar triste, hein, Six, tu falou, hein? Tu curtiu os bofetão da Lightning, machão? Vai, deu uns tapão nele, assim, ó. Acorda pra vida, seja homem, seu... Cera! Ela vai ficar chorando pra mulherzinha lá que virou cristal. Eu falo o que eu tô jogando agora, é só pra saber. Fala, cara. Eu joguei dois jogos nesses últimos tempinhos. Um deles foi o Sleeping Dogs e o outro foi o Black Mesa. Que é o remake do Half-Life 1. Vou começar falando de Sleeping Dogs, que pra mim até agora é o melhor jogo do ano. De longe, disparado. Tu tá jogando no PC? Tô jogando no PC. E ó, sensacional, cara. Na moral, eu zerei ele assim, eu chegava da escola, jogava, sei lá, uma hora e eu voltava pra escola, eu chegava de novo, jogava até de madrugada. Nossa, valeu muito a pena, cara. Ah, o jogo é basicamente o seguinte: você é um policial infiltrado, você é chinês, só que você mudou para os Estados Unidos, foi criado nos Estados Unidos e voltou pra China como um agente da Interpol pra se infiltrar em uma tríade, que é tipo uma máfia chinesa. Pra basicamente desbancar os caras. É parecido com aquele filme do Scorsese, Infiltrado, sabe? Cara, é um jogo extremamente tenso, porque, tipo, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe quem vai morrer. Assim, vale muito a pena mesmo. Pra quem curte filme de máfia, pra quem curte filme de Kung Fu, velho. Na moral, aquele jogo tem uma animação de combate linda, velho. É fantástico. Pau a pau com Batman, na minha opinião. Ouvi falar que a animação de batalha, tipo, a mecânica de batalha é muito maneira, né? Sim, é muito legal, assim, é bem simples, pelo menos no PC é muito simples, valeu a pena, sim. Cara, eu arranjava briga do nada só pra lutar, tá ligado? Valia muito a pena. Eu tenho que pegar esse aí também, mas no meu PC outra acho coisa que não vai rolar. Tipo, rolou muito é que em Hong Kong, como ela foi colonizada pela Inglaterra, a mão é inglesa, sabe? Então o carro vai pelo lado direito, então eu direto pegava a motinha lá e ia pelo lado direito e aparecia um ônibus à minha frente. Apareceu no driver. Bem, mas é isso, é um jogo assim que todos os elementos foram muito bons, desde gráficos, histórias, valeu muito a pena. Eu só ouço falar bem desse jogo, sério. Na época que saiu, assim, nós, que nome zoado, que vai ser isso aí? A gente viu Square Enix, mas disseram que é muito bom. E aí ele lançou e todo mundo, esse jogo é bom, vamos jogar e tal. O André 3000, nosso amigo aqui, tá emocionado também. Lembro-me de nós em Caxias lá, depois que a gente voltou lá no concerto, nas ruas de Caxias, Six olhava para o horizonte e dizia assim: Anzone, isso me lembra Sleeping Dogs. Um beijo nas ruas, vamos jogar. Tem que jogar, eu tenho que pegar ele e jogar de uma vez. Cara, se você colocar a textura HD que tem de graça no Steam, que é um tipo um DLC, fica. Nossa, fica lindão. Foda. E o Black Mesa aí, tu terminou aí? Cara. Fale, estou curioso, só ouvido. Então, como que é o Black Mesa? É basicamente Half-Life 1, tem algumas mudanças na história, assim, pra transformar mais dinâmica, assim, não ficar daquele jogabilidade 98. Isso. Algumas mudanças na história, do jeito de levar o jogo, assim, mudaram pra ficar mais dinâmico. Os gráficos estão lindos, assim, tá parecendo... Assim, você vê que é um jogo feito na Source, só que ficou bem bonitão. A jogabilidade também não parece que tem sabão no chão, assim, e é de graça, vale a pena, cara. Ah, legal, cara. Legal. Ah, tipo, aqui, ouvi olha, o Frajola e Lanzo, né? O 1 é um baita jogo, hein? Ele envelheceu mal o primeiro, assim. Mas não sei, cara. É possível que eu não jogo ele. Lá por causa do Dash, ele envelheceu mal, bem. Então esse assim, Black assim, Mesa, como... Deve ser um baita jogo, cara. Eu sou bem mais novo que vocês, então eu fui tentar pegar o 1 e, assim, eu não consegui jogar. Eu achei muito estranho, assim, a jogabilidade, me dava tontura às vezes. Sim, dá. Mas o novo, assim, deu um trabalho muito legal em todos os aspectos. Black Mesa, diga. Pois é, né, os caras, 8 anos aí, mexendo nisso aí, né, meu, eles deixaram bem parecido com o 2, pelo que eu vi, é tipo o 2, sabe? Eu acho mais gostoso de jogar do que jogar o 2. Olha ali. Tá, e alguém jogou o Orange Box? Tá, é um jogo, tá, explica o que é no pacote. O Orange Box vem o Half-Life 2, vem o Portal 1, vem o Team Fortress 2... Os episódios de Half-Life. Os episódios 1 e 2 do Half-Life 2. Não, pera, deixa eu ver. São 5 e 1. Só me interessa Half-Life 2. Quê? tá, vem. Vem e ele vem. E as... Tá, tá, cala a boca. Vem ele pra e jogar, duas continuações. Se você for comprar, cara, pega pro PC, porque não dá pra jogar não no console, que é meio falhado. Tem. Não, porque eu, não, eu comecei, a época quando eu comprei o Xbox, o primeiro, tinha, eu abaixei ele e joguei um pouco do 2. Tá. Só que daí eu acabei deixando de lado e aí eu tô pensando, agora tá 39 pila na Live. Sim. E isso é completo assim, eu pensei, bah, vai vir, porque diz Half-Life 2... Episódio 1 e 2, que é a continuação do Half-Life 2. Se tu não for jogar. Tá, então tem o Half-Life 2 e mais dois episódios. Isso. Isso, 1 e o 2. E além. Sim, vale, mas assim. Sim. Mas assim, ó, se tu não for jogar o Team Fortress, que óbvio que tu não vai jogar, então. E muito vale menos a pena, o Portal, duvido que vai jogar o Portal. Não, o Portal eu dei pra ele no Steam, nem jogou. Eu joguei um pouco, mas eu não entendi a lógica do sim, jogo. Sim, tu viu, não entendi a lógica, mas do jogo. Assim. Eu me esforcei também. Tá louco, tu viu o que ele falou? O que ele disse? Não entendi a lógica do jogo. Eu quero ver. Tu virar esse jogo, eu vou ficar aqui te filmando, ver se tu joga. Tu entendeu nem a mecânica do jogo até agora? Que é, só tu virar as costas e eu passo? Sim, é que ele tá velho já, né, Frajola? Tem isso? Ô, Frajola, mas serião, cara, eu tive a oportunidade de jogar o Half-Life 2 no Xbox também, e assim, jogar sem aquele assistência de mira, assim, é bem rápido o andar também, é bem, assim, todo jogo na Source, tirando Left 4 Dead, eu não curti jogar no Xbox, não. Ah, é? Também acho que vai ficar meio zoado. Mas tu jogou no primeiro Xbox ou no 360? O 360. O problema é que... Não, é que eu vi que tava bem baratinho na Live. Sei lá, eu não, acho que não vale. Acho que tu tem um PC bom, hein? Não, meu PC não... Jogos vocês vão comprar agora no final do ano? Vocês já têm alguma ideia? Sabe, né? Eu tô guardando pra Assassin's Creed 3. Ah, isso aí. É? Então o meu é... Vai sair dublado também? É, isso aí eu vou querer jogar. Isso aí. Marque, eles vão falar italiano e português. Vai sair uma trilogia do Assassin's Creed 2, o Brotherhood e o Revelations num Blu-ray só, eu acho que é. Sim, meu. Isso aí vale a pena. Ezio Trilogy. Revelations em um, né? Saca, então. E aí, baratão, cara. Deve estar, tá, sei lá, tipo, o preço lá nos Estados Unidos vai ser $40. Mas assim, vai ter 80, 90 pila aqui. Tá na mão já, né? O Mass Effect eu queria comprar a trilogia, sim. Porque eu joguei só o primeiro e não, desisti e não sei. O segundo eu sei que é foda e não mas sei. Pra PC. Beijo, Microsoft! Vai sair um. Vai ser um pra Play 3 também. Rapaz. É, vale a pena aí. Então pô, eu demorei fazer. Junto com Assassin's Creed, Mass Effect é minha série favorita dessa geração. Olha, eu tenho que pegar uma hora também. Ah, a história é foda, né? Nossa, pelo que eu andei investigando do 1, assim, que eu joguei, achei sensacional. E na moral, cara, essa porra aí dos negros ficarem falando mal do final do 3 é bando de nego mimado, velho. Eu acho que eu não vi problema nenhum. Eu ouvi falar do final, eu falei, imagina. Mas... O cara vai avaliar até pro final do jogo e todo durante todo o jogo. O que importa é... todo o caminho que tu fez até lá, pô. Não, cara, ele nem é tão ruim assim, tá ligado? Entra no universo, eu nem entendi qual foi a grande maia deles. Eu chorei no jogo, fiz um estalhaço todo. Star Ocean e Play 2, onde o jogo é um sonho, que então, parece que nem, Mario 2. Sim, que nem o é verdade, Halo, verdade. O Halo Reach. Tu vira o jogo e no final do jogo o cara morre. Ele morre. Mas não é podre isso. Ele não é podre. É maneiro. Então, vai falar mal. Tá. Cara... É porque, na moral, ó, os caras ficam chupando um pau tão grande pro Commander que eles ficam putos, né, velho? Eu não vou falar nada do que acontece aqui, só que é, assim, na minha concepção, assim, aquele estardalhaço todo do final do Mass Effect é que foi o pessoal muito mimado, tá ligado? Porque eu curti bastante. Me emocionei e o caralho é 4. Eu também acho que é... Enfim. Você tá esperando o que, Rufino, pra final do ano ou... Dishonored? Dishonored! Dishonored! Dishonored! Dishonored! Red, o Assassin's Creed, que também, cara, puta que pariu, que é meu wallpaper atualmente. E eu tava pensando em comprar um Medal of Honor, que, assim, todo mundo falou mal do Medal of Honor de 2010, né, 2011. Só que, assim, eu curti bastante, não vi problema não. Eu aluguei ele, mas não joguei. Aquele, só saiu um Medalha de Honra, né? Sim, o novo. Joguei até a metade, hein? Só tem o parei título, de jogar. Aí só tem o título de Medal of Honor Warfighter. Eu, Warfighter ó, é novo. Um jogo foda que eu vi o trailer esses dias aí, eu não sou de ver trailers assim, né? Alien eu vi, Colonial Marine. Não. E aí eu vi o trailer da jogabilidade, assim, que tem um trailer de 20 minutos disponibilizado, que é o Hitman, que é muito foda. foda. Quem é Snake perto do Hitman? Everton, você está no jogo. Que isso. Isso, cara? É muito... Aquilo que é espionagem, não? Meu Deus, vou lá enfrentar um tanque sólido Snake. Não, cara. Pelo amor de Deus, aquilo que é foda. Esse cara. Papo do Six, quando sair o jogo, ele jogar, ele vai mudar. Não, cara. Eu vou te mandar... mandei pro jogo, Fô, que isso é muito emocionante, cara. Vocês jogaram... Vocês jogaram... Nossa, errei da hora agora. Vocês jogaram algum dos Hitmans anteriores? Não, é o primeiro. Não. Primeiro, né? Não. Primeirão? É, o Hitman de Call. Ô, Frajola, você chegou a zerar? Eu não lembro, eu acho que não, até. Cara, não zera nem portal, vai zerar Hitman, velho. Mas caraca, então, eu fiquei meio frustrado, assim, fácil, porque meu pai jogava Hitman, assim, e eu ficava assistindo do lado dele, era pequeno, assim, ficava assistindo. E, cara, assim, ver o Hitman no tiro, fazendo, assim, dando uma de Gears of War, atirando todo mundo, cara, é meio frustrante pra mim. Não faz sentido, sim, não faz sentido. Tem que ir na manha. O primeirão era bem assim mesmo. Ah, e aí, tu tá esperando alguma coisa aí? Esse ano eu não vou comprar nada, pois dinheiro não me vem, mas janeiro e fevereiro tem 3 joguinhos. Ni no Kuni, o Metal Gear Rising e Bioshock Infinite. Beijos! Como assim vir Bioshock? Fiz Everton gostar e ele virou. Tem beijos! E quem fez tu gostar? Eu gostei do jogo. Eu fui o primeiro que eu peguei pra PC. Nós começamos a se falar na mesma época. Eu disse, peraí, peguei Bioshock, jogão. Não, eu joguei um pouco do... Joguei um pouco não, bastante até do Xbox. Mas então tá, né? Rufino, quer dar mais algum papo aí? Ah, eu queria saber se algum de vocês consideram comprar o Wii U. Não. Que eu vou... Não. Sim. Não. Não. Eu vou ter. Não. Não. Ô, Frajola, se eu falar assim que eu tô curtindo bastante as ideias, cara, que tipo, pode parecer meio feio, só que todo mundo falava que ia ser feio também o iPhone. No começo eu lembro que tinha aquela briga do N95 com o iPhone e o iPhone foi pra frente. Então o Touch tá aí, né, velho? Espera, meu. Cara, olha que bacana. Heihachi Mishima com roupa do Mario, que tudo. É meu sonho. Espera mais uns 10 anos, aí tu pode comprar ele. Não, vou comprar lançamento também, né? Vai ser o GameCube, então. É. Vai ser outro GameCube. Ah, GameCube GameCube é joia rara. Acho que vale a pena comprar, porque ele vai falir a Nintendo. Tipo o Dreamcast, todo mundo comprou e hoje ninguém mais tem, sabe? Puta que pariu. E é meio raro, então vale a pena comprar o Wii U, porque tipo, vai ser o último videogame da Nintendo. Então esse papo vem desde a época do 64. E aí? Ah, cara, mas tipo... Nintendo é religião. Eu vejo o FIFA, assim, tipo, eu curto jogo de esporte. Eu vejo o FIFA, assim, o cara fazendo todas as estratégias na tablet, assim, foi algo bem legal. Não dá, né, cara? Não rola não, cara. Prefiro jogar... Aí fica pra... Então tá, vamos lá? Valeu, então, pessoal. Quem baixa pelo feed, acesse os comentários, comente o que vocês estão jogando e complementem nossas jogatinas aí, o Modern Warfare do Banzonet. Shout out to agora. Twitter @supercontrole, facebook.com/supercontrolepodcast. Curtam, compartilham, adicionem todos nós aí no Twitter ou no Face. Obrigado aí, Rufino, por ter participado e falado um pouco do Sleeping Dogs. De nada, uma honra aqui participar do cast do Chapas, que eu acompanho desde o cast Dreamcast de Hideo Kojima. Nossa! Uma honra. E uma hora a gente chama pra um cast aí de verdade, porque o Pocket é verdade, só que não. ABS, obrigado por deixar no hype de Sleeping Dogs. Valeu então, pessoal. ABS.